Galera, estamos no nosso 10º Dreamcast e eu sou o Lanzoni e o Lenhot vai reinar entre nós hoje. Tá, eu sou o Frajoli e cada dia eu amo mais o Japão. Vai embora. Eu sou o Julie e eu levantei a mão pra ajudar o Goku no Jinkidama. Eu sou o Six e Nobu Yamada fala foda. Tá, foda. E a gente tem um convidado especial hoje. Dois. Sou o Fuka, participando de mais um Dreamcast, acho que é o terceiro e meio. Eu sou quase um Lúcifer do Cybercops, só apareço às vezes. Ah, isso aí. Então tá, esse podcast aqui é mais um podcast diferente, é sobre anime. É sobre anime e vai ser polêmico. Viu, Grison? Viu, Grison? Não, não. Tu que negócio de anime não precisa escutar hoje, tá, Grison? É isso, até mais. O assunto é Dragon Ball vs Sensei. Então tá, a gente vai pros e-mails, depois a gente volta. Até daqui a pouco. Então é isso aí, gurizada. Estamos nos e-mails aqui. Eu e Lanzone. Surpresa, hoje o Six tá donete em casa. Tá donete em casa e eu vim aqui tomar o seu puffzinho e falar alguns e-mails para vocês, galera. Galera, vamos lá, então vamos ler os e-mails e os comentáriozinhos, né? Primeiro vamos dar os recaditos, né? Comunidade Norkut, né? Procurem lá Dreamcasta. Temos, temos duas enquetes. Temos duas bombando. Enquetes. Uma enquete que o Rodrigo fez dos consoles, que eu acho gay. Acho gay. Não é gay, não é gay. PC é o melhor, acabou. E outra, que é a famosa enquete do Frajola, né? Do penúltimo podcast. Ou como, dos jogos ruins. Ou como o Gordo fez uma observação, que eu também votei nessa. GTA significa gay é tu, Andrius. Então, aí você vota, né? Que tipo de gente você é. Exato. Então, lá na comunidade também vocês podem pôr as frases clássicas. Tudo que vocês quiserem, ponham lá. Lá é o nosso fórum, né? Claro que sim, e depois... Avacalhar tarde, com a gente, adicionar com a gente, faça o que vocês quiserem, galera. E isso tudo aí. Que for legal, nós leremos nas próximas sessões de e-mails. Claro, piazada. Claro. Outra. Eu tô mudando o servidor dos arquivos, tá, gurizada? Então não se preocupem, vai dar pra ouvir todos, não vai mais ficar fora do ar, o iTunes vai ficar certo. Que blá, bom. Blá, blá, mas isso eu divulgo. Mas então... Que vai estar tá bonito. Aguardem. Primeiro e-mail é do nosso amigo Shinokyo. Deve ser. Shinkorrio. Nosso amigo Shinkorrio do 4 Games, né? Acho que é isso aí o nome dela. Que ele é de São Paulo, tem 24 aninhos. E ele é do 4 Games, né? Já vamos dar dica aí, 4games2.com.br. 4 Games é 4, né, gurizada? Então tá, e aí ele diz: e aí, cambada do Drink? Olha, ó. Cambada. Apelidinho. É, pois é. Né? Ótimo pod sobre historietas de porre. Oh yeah. Mesmo fugindo da base de games, a parada foi legal. Pensei que ia rolar histórias de jogatina regadas a álcool, mas mesmo assim foi a fuder. Então aqui no 4 Games 2 somos. Né, o site dele. Somos bêbados mais comportados e sempre que enchemos a cara vamos jogar um Rock Band, Guitar Hero, SingStar e aí vai merda. E aí ele manda um videozinho que eu vou pôr o linkzinho aí pra vocês verem aí. Que tem eles jogando. Você tu. Então ele diz: continuem assim e carreguem mais esse sotaque. Pau na toba de quem enche o saco com isso. É isso aí. É isso aí. E ele disse que queria falar assim também porque seria ter a fuder. Cara, tu não ia querer falar assim. É, tu ia se achar muito estranho, sério mesmo. É bizarro. Todo lugar que tu vai, as pessoas te olham com outros olhares. Então tá, Reio. Aqui o nosso próximo amiguinho, né? O irlandês Luiz Edivaldo, de 30 anos, de Jacareí, São Paulo. Esse aí é aquele que a gente falou que era pirata, provavelmente. É o pirata, har. Mandando para vocês um link que uma amiga me passou hoje. De início eu ri, mas depois fiquei meio preocupado. Afinal, alguém ignorante, nota-se pela ortografia, que usa um ditador coreano como exemplo, dá uma leve preocupação. Abraços e que nós, a gente, consiga continuar jogando os nossos jogos em paz. Enfim. Esse link que ele mandou é um link clássico. Cara, esse link é velho, cara. Se bobear, eu vi ele na época da discada. Puta esse merda. Esse é um texto que um cara fez pra avacalhar e tal. E aí eles foram adaptando com os videogames novos e tal. Eu vou pôr... É tri massa, é tri engraçado. Mas não levem a sério, por favor. É, tô ligado. Ah, eu tô ligado o que que é isso. É, o cara fala que só o Zibo é o de Deus, o resto é tudo podre. Mas enfim, está no link o post, né, por favor. Puta merda. Obrigado, Luiz Edvaldo, mas não fique brabinho que é fake, é fake. Então, seguindo aqui, o Ailton Júnior, 26 anos, balconista. É, balconista. Balconista do que, cara? Onde que tu trabalha? Eu fico interessado. Tomara, né? Que seja. Onde que teremos desconto? De games. Onde que teremos desconto? Quando, né, eu for pra Campinas, eu vou exigir desconto, tá, cara? Se for uma locadora de games, com certeza estarei aí. É, se vender salgadinho e coca também, vamos lá. Bira, não importa. Ok, ok. Enfim. Caras! Adorei o podcast de vocês. Conheci ele através do Now Holding e ouvi o episódio das adaptações de filmes. E estou ouvindo todos agora. Ah, que legal, ele começou por um dos primeiros, né, cara? Mas, ah, cara, é isso aí. Um dos piores, na real, né? Eu, como eu digo, o meu preferido é o do Mortal Kombat e o de Musas, né, cara? E esse dos jogos ruins também. O meu preferido é dos vilões que o Frajola fala: ah, Dr. Willy, ah, do X-Men. Enfim. E ele tá ouvindo todos agora. É, mas aí ele continua aqui, ó, eu concordo com ele. Muito bom, mas desculpe os outros ouvintes aí que falaram que é melhor que o Jovem Nerd. É verdade que vocês começaram com uma qualidade melhor do que o começo deles e blá, blá, blá, e blá. Mas como ele diz, é o que eu falei outra vez. A gente já, vocês já começaram com um padrão a ser seguido, o que facilita muito. Isso não tira o crédito de vocês, mas quando vocês falarem menos palavrões... Eu até recomendarei para outras pessoas. Pois é, né? Minha audiência, vocês já ganharam. Abraço a todos. Um abraço. Cara, a gente tem só um aviso para vocês não levarem nós a mal. A gente não nota quando a gente fala palavrão. Tipo, a gente não fala... Ah, vou falar que aquele jogo é muito foda. Ah, vai tomar no cu que jogo merda. Cara, a gente nem nota, cara. A gente só vê depois na edição. Eu acho assim, ó. O que a gente fala é pouco perto do que vocês ouvem na nossa televisão, no horário... Pois é, assista um ratinho, ou as telenovelas, depois das 10, plena Luciana Gimenez, meu pó de óculos, você vê Raibão. Estúdio Pampa, se você não sabe, não, desculpa, mas Estúdio Pampa é o melhor do mundo, YouTube é Estúdio Pampa. Estúdio Pampa. Vamos seguir então com os comentários do Dr. Rodrigo. O Adriano comentou o seguinte: tema foda, baixando Dreamcast. Tá. E parabéns, em tão pouco tempo já é um dos melhores casts do Brasil. Mas, aê, cara. Obrigado, cara. Um beijo pra ti. Eu acho que... Um beijo da nossa... Um beijo no coração. Drinkestetes, um beijo. Então o Thiago, né, acho que é o nosso clássico, Thiago Pinto, né, comenta: acabei de ouvir, muito bom o cast. Eu me achava bêbado com as histórias de vocês, mas perto das de vocês me fazem parecer um santo. Isso, bom, então tá, né, cara? Isso que foram as histórias que não tem muita graça. Imagina se eu ouvisse as que tem graça. Por isso que a gente fez uma parte, a gente vai com o tempo. Tem umas que a gente não lembra porque ou a gente ficou muito bêbado e não lembra, ou não lembra mesmo, assim, do mal, né? Então vamos ao próximo. Então, segue o bairro. Então tá, do nosso amigo Ricardo Facchini. E ele falou assim: para o próximo Histórias de Bêbado, já que esse está intitulado com parte 1, outro convidado clássico necessita estar presente. E ele é o nosso velho conhecido Neco, Thiago Pagliarini. Discípulo, ou pelo menos imitador do convidado desse cast, Will. Cara, imagina o que, que deve ser ele se ele é seguidor do Will, né? Não, o Neco é ídolo, o Neco tem que... O Neco vai participar, ou pelo menos só com uma historinha, cara. Ah, sem comentários, né? E quero ressaltar também a bela homenagem feita ao finado Michael Jackson na trilha sonora. Pois é, né? Isso aí, tá certo. Michael Forever, com certeza. Oh, Michael! Né? Continue e não deem bola pros cariocas malas. É isso aí! Ah, isso aí, comentário dele, né? Mas tudo bem, cara. É comentário dele, não se preocupa, deixa bem claro. Não, com certeza. Enfim. Né? Seguindo, agora do Rodolfo, comentou assim: muito bom, cara. Ainda que nem falou de nenhuma bebedeira de Bento. Rodolfo, nosso amigo de Bento, um abraço. É, nosso amigo de Bento, um abraço. Também foram todas recentes e acho que nenhuma merece destaque. Enfim, façam parte 2, 3, 15, 69, que eu ouço. E se não tiver mais história, a gente faz outras bebedeiras também. É isso aí. Se não tiver história, tem que fazer mais bebedeira pra ter mais história, né? É isso aí. Então vamos seguir o próximo comentário do nosso fã number one. O fanboy number one. Gustavo Gutierrez. É isso aí. Explosão. Enfim, ele... Muito bom. E as fotos mais esperadas eram a da cantora da festa intercambistas. Mas, cara, não tem, cara, não as tem, fotos. Não tem, infelizmente. Naquela hora a gente tava tão abismado olhando o feito que a gente não tirou. Mas as outras... Eu tenho umas outras que eu te passo em off. Passa a MSN. Enfim, e sobre as histórias de bebida, eu tive uma que foi quase Ilha de Lost. Festa da faculdade e bebi. Eu e meu amigo, o meu carona, entramos no carro, mandei ele pôr o cinto e ele falou que ia pagar um refrigerante de cola. Pra não citar marcas, né? Sim, o de cola. Sem citar marcas, como diria o William. Pois é, né? Vejo ele voltando com um copo de água, falando que tava tomando o mesmo refrigerante. Pois entrou no carro e quando eu vi já tinha chego na casa do cara, que era vizinho dele, né? Uhum. Pisquei de novo, né? Dá os lapsos de The Lost. E ele já tava dentro do quarto. E aí, então imagina isso que ele fala, né? São flashbacks, né? Isso acontece muito, cara. E também daí ele cita que também conheceu a namorada dele quando tava bêbado, sentado no chão, esperando as árvores se mexerem novamente. O que pelo menos não achou uma história sem graça. Mas eu também conheci minha namorada bebadinho, né? Eu conhecia ela antes, mas enfim, né? Então aqui, ó, o Gordo faz uma proposta. Deixa eu citar Rodrigo, se me permite. Sim, pode citar, pode citar. Ele faz uma proposta dos criadores do cast. Que eles a gente faça um mini cast especial com a leitura de e-mails das histórias de bêbado dos ouvintes. Seria bacana. Pois e é. O Fuca concorda, achando o Gordo gay, né? Então, essa ideia, cara, é muito boa. Vamos fazer certo isso aí. Vamos fazer assim, ó. Como, por exemplo, foi o muito bem recebido de jogos ruins que os caras participaram em casa, você pode fazer um minicast que a gente conta algumas histórias, duas, três, e vocês participam. Vocês mandam pra nós o áudio com as histórias de vocês de bêbado, vocês contando. Vocês podem até editar se vocês quiserem já. Sim. E vocês contem a história de vocês de bêbado que a gente faz um especial. É que mas assim... isso vamos combinar e vamos fazer isso aí. Então guardem, anotem, pensem ou façam histórias para estar no próximo. É que assim, ó, a gente não fez já essa vez, porque como a gente teve pouco tempo, aí tem também o videocast que vai ser colocado do... Claro. Do anime. Então deu meio que uma desorganização e o Gordo ressalvou isso. Então para nossas histórias de bêbados 2, vamos aplicar essa ideia mais organizadinha, claro. Mais bem feita. Ou fizemos um especial, né, quando a gente não puder gravar, alguma coisa assim, enfim. Aguardem, aguardem. Especial Roberto Carlos 50 anos. enfim. Então tá, gurizada. Então só para dizer. Então tipo, o nosso querido colunista aí, Thiago, mandou uma história muito boa dele, bêbado, e contando as coisas. Então, em vez da gente ler aqui, vamos guardar pra ele mesmo contar no nosso cast de histórias de bêbado dos ouvintes. O que vocês acham? Pois acho é, muito bom. Eu acho válido, né? Até porque se a gente ficar lendo, não vai ter graça. Ninguém vai ficar ouvindo. Então, se ele contar, ele até vai automaticamente resumir e vai dar mais guarda graça. Claro, vai contar mais detalhes, né? Fazer representações. Não, com certeza. Então, vamos deixar isso aí para a próxima. Thiago, um abraço. Vamos então finalizar nossa leitura de e-mails. Rodrigo agora sem Six, né? Estadonete. Coitadinho, namoradinha cuidando. Delícia. Criando. Estão criando ele a leite com pera. Altino. Enfim. Então tá, vamos finalizar nossa leitura de e-mails. Vamos voltar então para o Dreamcast. Teleporte. Teleporte. Aê! Aê, voltamos aos e-mails. Esses foram os e-mails, vamos começar com o assunto. Não, antes de mais nada, pra não gerar brigas recadinho. E polêmicas, o recadinho principal é que no outro cast a gente falou das polêmicas, dos jogos, e o pessoal reclamou alguns, né? O pessoal reclamou, eu vi. Falaram que não entenderam a moral, que para nós eram os piores jogos só, mas e não os geral. Mas então, a gente vai explicar isso agora, que não é pra nós que Sensei é uma merda, ou Dragon Ball é uma merda, ou é bom ou é ruim. Não é pra todo mundo, tá? Então não fiquem bravos, é a opinião própria. Não vamos dizendo que ou vamos fazer tipo aqueles sons que nem o Rodrigo fez no podcast Jogos Ruins. O quê? Mas porque, como o Six falou, né? Quem ama Dragon Ball aqui somos nós. Não vamos dizer que... Ou não, né? Ou não. Antes de botar fogo na roupa. A gente vai explicar um pouco do Saint Seiya história e um pouco do Dragon Ball história. Então vamos começar pelo Saint Seiya, quem manja do assunto... O Rodrigo e o Fuca, que sabem mais aí. Contem um pouco da história, as sagas, os filmes, os personagens, um breve resumo. Masami Kurumada, o mito. Em 1980... O mito. Tá, continua, o mito. Eu li no comentário da TV Escola. Calma, eu não disse o porquê mito, sendo o lado bom ou o lado ruim. Calma. Aí que tá. Eis que o nosso famigerado amigo resolveu criar um mangá chamado Saint Seiya. Foi o primeiro mangá dele? Não. Não foi o primeiro. O primeiro mangá dele é o Rin Nikakeiro, que é um mangá de boxe. Ah, aquele que tem o Seiya também? Não, é que assim... Principal, né? É que você sabe desenhar o Seiya. O personagem principal é a cara do Seiya. E o Kurumada sempre repetiu o personagem principal, que até tem o nome dele anotado aqui, que é o Takane Ryuji, que é o personagem do Ring Nikakeiro. E depois ele fez o Seiya baseado nesse cara, no boxeador. Ah, por isso que é igual. Sim, aqui o Ring Nikakeiro é o principal, é o hit do Kurumada no Japão. Então ele fez um mangá, Saint Seiya, contando as aventuras de um japonesinho que tem trocentos irmãos no mundo por parte criado de pai. Na Grécia. Por nada mais nada menos que o maior comedor de todos os tempos, Mitsumasa Kido. Oh yeah. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem gasto, velho. A história então é, não lembro direito, a cada 200 anos aparece a reencarnação da deusa Atena, né? Isso. Ela reencarna. Daí existem não sei quantas armaduras, quantas. Igual constelações, né? São três categorias de cavaleiros. São 12 cavaleiros de ouro, 24 de prata e o resto de bronze. Fica aí, fecha as 88 constelações, que é o número de constelações existentes no céu. Enfim. Resumindo, é um anime clássico shonen de pancadaria, que tem mitologia no meio, e os cavaleiros principais respondem a Atena, que luta contra outros deuses, que tem seus cavaleiros respectivos. Tá, e os Hades, essas outras coisas aí? Não, esses aí são deuses que, na mitologia... Não, os cavaleiros lá, como é que se chamam? Os espectros. São 108 espectros, que são baseados na mitologia chinesa, que são 108 estrelas do mal. Estrela do mal, estrela... Ah, e os Asgard aí, é a constelação dos Asgards. Ah, legal. Tudo pega uma mitologia referente àquele deus, saca? É? Que Asgard é da mitologia nórdica. E quais são as sagas? O começo de tudo, o fim de tudo. No mangá e no anime é tudo igual? Como é que não, é? Não é igual. No mangá... Depois a gente vai falar mais sobre isso, vai se estender mais, só pra te falar um pouquinho. Tá. No mangá é a saga do santuário, aí depois é a Poseidon e depois é o Hades. E no anime é o santuário, Asgard, que é um filler que fizeram pra dar tempo do Kurumada terminar o mangá. Poseidon, Hades... Não, e os filmes, e mas o que é? Assim, ó, OVAs, tem... acontece? Tem OVAs, tem filmes, qual é a história? Tem. E aí? Nós temos, no caso, que são considerados dois filmes e três OVAs. Filmes não entram na história, né? São filmes não separados, né? Só o último filme entra na história, que é depois da Batalha de Hades. Sim, que é o Prólogo do Céu. São cinco filmes, no Zone. Tem o que levou a fazer Asgard, que foi a saga do Durval. É que o Seiya usa a armadura de Odin. Isso. Tem a saga de Eris, que dá a maçã dourada, exatamente. Tem, deixa eu ver, o Abel, que seria o irmão de Atena, e ele revive os Cavaleiros de Ouro. E tem o do Lúcifer, que ele usa o poder de Poseidon, Eris e do Abel. E depois, por último, o Prólogo do Céu. Tem uma história do menino que consegue a armadura de bronze e vira deus. Praticamente. Na verdade, Santo pelo Seiya. Que você percebe, praticamente Saint Seiya conta a história de um menino se tornando um deus. Ou o primeiro humano a tocar um deus. Ou o guerreiro mais forte existente, que é clássico de Shonen, né? Porque na real não acabou a história, né? Ainda não. Porque não, no mangá acaba em Hades. Sim, o mangá acaba em Hades. Daí tem o filme Prólogo do Céu, que acaba meio assim, né? Acaba em aberto. E daí falaram que ia ter mais dois filmes, que fim deu essa história. Na verdade, tem três mangás ainda correndo no Japão. Tem o Lost Canvas, que conta a guerra passada, que é quando o Shion e o Doku eram jovens. Aí tem o Next Dimension, que é... Seria o final dessa Guerra Santa. No caso, não aparece o tema, e sim só o Shion e o Doku. E é os traços do Kurumada, né? Esse Lost Canvas que tu falou é da... Da Shiori Tishirogi, que ninguém nunca viu ela. E tem o episódio... G. Seis anos antes do normal. Tá, e episódio G se resume quando os Cavaleiros de Ouro estão mais jovens, 6 anos, né, que nem tu falou, aí começa como sempre, o Cavaleiro Sagitário fugindo com a Atena, e depois mostra o Cavaleiro de Leão e os outros enfrentando os 12 Titãs. Isso, que aí eles lutam contra o Cronos, que é o líder dos Titãs, que são outros cavaleiros que aparecem. É o deus do... O templo. Esse é o pai de Zeus, no caso. Então, Saint Seiya, o mangá, quando é que foi? Quando é que saiu? No... 86, o mangá. E no Brasil? Não o mangá, a série animada no Japão. É de 86 também, né? 86 também? E no Brasil foi em 94, né, o anime? 1º de setembro de 94. Que com certeza foi o anime que abriu, né? Toda a febre amarela. Antes era só pica-pau. Não, tinha uns animes antes, acho que era Zillion, Speed Racer. Tinha. Speed Racer, o Yamato. Robô Gigante. É, o Yamato. Spaceship Yamato. O que mais tinha era Tokusatsu, né? A Manchete que trouxe o Japão pro coração das pessoas, né, cara? Manchete, ele é do Manchete. E os anime. E Super Sentai, daí veio o Cavaleiros que abriu portas pra tudo, né? Sim, com certeza. E se ele não viesse, acho que a gente não ia conhecer Super Campeões, Yu Yu Hakusho e até Dragon Ball, né? Só uma curiosidade pros fanboys novos de anime... Bleach, Naruto, Kim Delson. O Tito Kubo, quem é o Tito Kubo? É o do Bleach, né? Isso, é o cara, o autor do Bleach. Qual foi um dos animes que serviu de inspiração para fazer o Bleach? Saint Seiya. Mas o Saint Seiya tem um lance que ele, pelo menos eu sempre leio por aí, né? Que ele não é tão famoso assim no Japão, né? É, ele é considerado um dos melhores dos anos 80, assim, saca? Tipo, aqui tem muito anime que a gente nem sabe que existe no Japão, sim. Saca? E o Masashi Kishimoto, que fez o Naruto, se inspirou no Dragon Ball. É, né? Vejam vocês, então. E acho que o cara do... É, pois é, então, fanboys novos. Então é a mesma briga. Mas Bleach eu pensei que era mais baseado em Yu Yu Hakusho, porque é muito, muito, muito parecido. Ah, eu não sei, não assisti. Pra encerrar, então, o Saint Seiya, então, é um anime de porrada shonen que coloca mitologia no meio, que eu acho que isso que deixa legal. Pra mim foi o anime que abriu o caminho. Ah, pra muitos, né? Pra muitos, pra mim. Acho que aqui pra acho todo que, mundo. Acho que todo mundo aqui. Morra, Seiya, seu viadinho! E agora, o outro fenômeno, Dragon Ball. 1987, mangá e anime também. Foi também que nem os Cavaleiros a mesma coisa. Foi que nem, só que tem um problema, depois a gente vê isso. Aqui é da Toriyama, criador, quem não conhece, senta e roda. Ele fez outros Dr. Slump. Dr. Slump. Que galáxia você está se você não conhece Akira Toriyama? Pois é, né? O cara mais condecorado. Dragon Quest. E Dragon Ball, pra quem não sabe, é o mangá mais vendido de todos os tempos do mundo. Eu acho que é o anime mais conhecido de todos. Eu acho que é o anime mais conhecido é Dragon Ball. A história de um garoto alienígena que ninguém sabia na época do Dragon Ball que ele era alienígena, porque só conta na época do Dragon Ball Z. A história principal é que o Frieza controla o universo, né? Ele pega os Saiyajins e manda pra vários planetas pra conquistarem os planetas. Saiyajins são a raça mais forte do universo, uma raça de guerreiros, lutadores. E daí o pai do Goku descobre a tramalhona do Frieza e quer destruir o Frieza, né? Daí ele descobre, vai lá, tenta bater o Frieza e Super o Frieza... comando. E o Frieza percebe, os Saiyajins estão descobrindo o lance. Então ele vai lá, destrói o plano do Saiyajin, sobram 5 ou 6 e um deles é o Goku que vai pra Terra. Daí tem toda a história de como ele conhece o Mestre Kame. Ele aprende o Kamehameha. E no planeta Terra tem as esferas do dragão, daí que vem o nome Dragon Ball, que são esferas criadas por um Namekuseijin. Mas basicamente é isso, um alienígena que veio pra Terra que fica salvando a Terra a cada 10 episódios, né? Que ele acha tri, né? O Goku salva porque ele vou salvar. Tipo, o Seiya não, é... Ah, eu vou... O Seiya por Athena, velho. O Seiya é pra Athena, cara. O Dragon Ball não, o Goku é, eu vou salvar, sou forte, então vamos lá. Ah, tô com fome, vou ir salvar o planeta que eu quero comer. Porque Dragon Ball é uma coisa mais engraçada, né? Tem um humor bem mais, assim, conhecido do Akira Toriyama. Não, por isso e daí, Saint Seiya é bem mais dramático. Maldito! Morra, Seiya, seu viadinho! Dragon Ball tem 13 filmes do Dragon Ball Z, tem 4 filmes do Dragon Ball normal. Tem um OVA só, que é o pai do Goku. Tá, então. O anime teve 512 episódios, contando o GT, que o GT é assim, Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Só que GT, o Akira Toriyama não teve envolvimento algum, ele vendeu pra Toei, e a Toei fez um anime com o Dragon Ball GT. O Dragon Ball GT não tem mangá. Dragon Ball foi passado no Brasil em 1995, no SBT, Dragon Ball primeira saga, até o tal Pai Pai. Só voltou a passar em 99, o Dragon Ball Z, pela Band, no Band Kids, com Akira, que o Frajola adora, que daí passou toda a saga do Z até o Namekuseijin. Depois eles compraram a saga dos robôs. Depois daí a Globo comprou a saga do Majin Buu. Acho que foi a série que mais passou em TV, sabe? Passou na Band, passou na Globo. E cada vez que passava na TV, cortava alguma coisa. Sempre cortava. A pior foi a Globo. E lembrando que Dragon Ball foi o primeiro anime a ter um filme live action. Acho que foi o primeiro, né? Nunca se viu. Pelo menos foi o primeiro pro Hollywood, que é Dragon Ball, o filme, que saiu esses dias, né? Ou Dragon Ball Evolution. Tá, mas não, tem um que saiu há tempo atrás, você lembra? Ah, esse aí é... Não, esse aí é bizarro, é bizarro. É fã que fez? Não é de fã. Mas foi sem os direitos. É tipo o filme da Sailor Moon francês, né, velho? É isso. Ah. Mas eu acho que também tem a ver com o francês ou é Hong Kong. É que tem o Goku e o nome do filme é tipo O Guerreiro Macaco, O Menino Macaco é o nome do filme. Ah não, lembrando, o primeiro filme baseado em anime foi Speed Racer Hollywood, né? Ah, é verdade. Que o pessoal não gostou, eu gostei muito. Eu gostei. Eu não vi. E o Dragon Ball. Dragon Ball tava meio, desde o começo teve polêmica com o filme, com o Piccolo Branco, o Piccolo Verde e o final, tanto que era pra ter mais filmes e cortaram tudo, né? Porque foi, não rendeu nada. Morra, Seiya, seu viadinho! Aqui, e Dragon Ball também tem um porém, né? Que no Japão, Dragon Ball é tão foda que ele passa no horário nobre do Japão. Ou seja, no Japão ele passa na hora, que nem se fosse a novela das 8 da Globo, lá é Dragon Ball. Assim. Maior audiência. Todos, desde o início. Horário mais caro. É. E o Dragon Ball Kai também. Então, depois daí, eu não vou ficar explicando detalhe por detalhe, mas é isso aí, basicamente. Ele acabou com o final, fica um enredo fica, aberto. Não, acabou com o final, é isso aí, terminou. Não fica aberto nada. Não fica aberto. Mas o não tem foi. A ver com a história de verdade. Sim, a história de verdade, acaba que termina como? Você, acaba em aberto. Acaba no episódio de 20 anos. Não. Acaba sim a história do Z, que ele leva a reencarnação do Majin Buu pra treinar no templo, o Ubu. O Negão. É, o negão lá. Daí termina com o Goku levando ele pra treinar, sabe? Ele fala, ah, já que tu é reencarnação do Majin Buu, eu vou te treinar pra te ficar foda. Daí pra poder lutar comigo depois. É, pra te poder lutar comigo. O sonho do Goku era só achar um oponente mais forte, sabe? Ah, só uma pergunta. E daí ele o Ryu! Uma pergunta. Não teve boatos que ia sair o Dragon Ball Futuro Alternativo, a F? A F? Isso. Isso, teve vários boatos, mas em 2003 o Akira Toriyama já negou tudo. Daí veio o Dragon Ball Kai, que eles vão fazer... Eu pensei que ia ser revitalizado em novas formas, novas texturas. O desenho não é que nem o Hades? Não, o desenho é o mesmo, sabe? Ele só te... Só a introdução é feita, é muito linda, assim. Tu caga nas calças, tu... Olha que poder, os poderes tudo aí começa aí. A música é a mesma? É igual, isso é, e é cortado os fillers daí. É outra música, daí só a introdução é muito bonita e o desenho é o mesmo, só toca os fillers. A gente bolou umas perguntas pra ver as diferenças do anime, dos dois animes, porque é uma batalha versus, tá. Então polêmicas, que comecem. É, na real, né, vamos ser sinceros, a gente gosta dos dois, assim. Com certeza. Você gosta mais um ou de outro. Eu gosto mais do Cavaleiro. Tem eu os também. Bundão que gostam, ah não, odeio isso aí, não sei o que, ele voa. Aí não dá, né, mas... batalha. Então tá, pergunta essa aqui, okay. Com certeza o Sensei vai ganhar. Qual o anime que tem o fator mais nostálgico dos dois, entre Dragon Ball e Saint Seiya? Que tu agora pega 15 anos depois e assiste e acha, bah, que ia foder. Eu, tentei assistir Saint Seiya de novo na época, claro, era o melhor anime pra mim. Assistir agora, sinceramente, é uma merda. Não, mim, opinião, calma, opinião minha opinião. Opinião de cada um. Opinião de cada um. Sim, cada um fala, isso, começo eu. Tá. Não vai gritar aí, cara. Que daí vai estourar os negócios de novo. Na opinião de Matheus, que é... Saint Seiya ontem e hoje. Ontem era ótimo. Tinha quantos? 9, 8 anos quando começou. E agora, cara, tentei assistir ele quando voltou em 2002, foi? 2003? Não lembro. É, 2003 no Shumi, primeiro episódio. Bah, é isso que eu gostava tanto. Não achava nenhum lugar pra baixar. Eu lembro que era impossível achar Saint Seiya pra baixar. Daí eu fui assistir hoje, assim, fui assistir hoje, não dá, cara. Tá cheio de falha pra mim. É, o enredo é todo cheio de furo, não vamos dizer que não, porque tem. O anime tem mesmo. E tá, no mangá então, sem filhos. É. Isso é... Isso é... Na minha hora libido, de falar, velho. Eu falo. Mas eu acho a coisa mais idiota. Não acha uma explicação plausível pra não, isso, não, né? É idiota. Isso é idiota. Ah, bom, porque isso é idiota. Vários defeitos. Não faltou nostalgia, eu já acabei. Então é isso. Depois começa. Não, e pra mim, eu assistiria a Dragon Ball numa boa. Porque Dragon Ball não tem nenhum furo sequer. E só os fillers que eu acho um saco. Mas agora com o Dragon Ball Kai, tá perfeito. Igual do mangá. É isso aí. Morra, Seiya, seu viadinho! Bom, pra mim... O fator ontem e hoje, eu vou dizer o Saint Seiya, né, cara? Porque na real, o Dragon Ball eu assisti mesmo quando eu era jovem, o do SBT, né? Quando eu era pequenininho, que eu me emocionei. Mas o Z eu não cheguei a captar porque era a época que lá em casa eu pegava só a Globo. Sim, eu passei muitos anos assistindo só a Globo. Opa! Tristeza. Não tinha internet, ninguém comprava internet. Hein? Só o Superman. Só os riquinhos. Aí, então o Saint Seiya pra mim eu assisto hoje em dia, acontece essa tal coisa, eu me arrepio ainda. Bah. Ainda achando umas coisas viagem pra caralho, muita loucura, muito umas coisas nada a ver, eu ainda assisto certas cenas e me cago de emoção. Ah, mas o Dragon Ball, pra mim, não fez muita parte. Então, mas eu assisto e ainda acho mas eu ainda acho o Dragon Ball mais enrolado que o Saint Seiya, apesar de tudo. Morra, Seiya, seu viadinho! Fala, Feijola, tu que falou pouco hoje. Pra mim, eu sempre respeitei muito o Dragon Ball, né? Mas tirar o Cavaleiros, não dá. Pra mim, é... Mudou minha vida, Cavaleiros. É pior que Gran Turismo, velho. Não. Tirar Gran Turismo, não dá. Não, é que assim, ó, sempre que eu tocava as músicas das batalhas, eu me arrepiava todo, sempre foi. Ah, não, isso aí depois a gente fala. É, isso aí é incrível, né? E Dragon Ball eu sempre respeitei muito, tô começando a assistir, só que é aquela, né, muito demorada, muita explicação, o cara tem que ter tempo, né? Realmente é um anime, eu colocaria ele como segundo anime, né? Eu assisti, na época, Evangelion, né? Foi o Evangelion e o Cavaleiros que eu assistia. Tu assistiu Evangelion na época? Assisti. Ó, oh, meu. E eu me emocionava muito também. Por isso que eu deixava o Dragon Ball de fora, né? E quem assistia bastante era o Diogo, meu irmão, e a gurizada, né? Eu já não... Quem que assistia bastante? O Diogo. Mas ele não está aí ao seu lado, eu acho que ele pode falar também. Ô, oh, fala um pouco. Ah, eu sou neutro, cara. Eu não sei dizer qual eu preferia. Ah, vale. Porque tu assistiu agora e tu curtiu mais. Deixa eu ver. Não, eu sou neutro. Ah, eu tava assistindo até Dragon Ball no celular, pra ter uma ideia. E Cavaleiro, sei lá, cara, é a mesma coisa, não sei. E que nem Yu Yu Hakusho também, pra mim, eu sou neutro nisso. Então o Diogão, como é Diogão Love, ele espalha amor, ele é neutro. Morra, ceia, seu viadinho! Bom, pra mim responder é que eu assisti dois momentos diferentes. Os Cavaleiros eu assisti quando eu tinha 8, 9 anos, e o Dragon Ball eu assisti mesmo quando eu tinha 14, 15, a fase do Majin Buu, que eu achei muito foda. Eu vou dizer que é Cavaleiros por duas coisas. Uma, por causa que eu gostava dos bonequinhos. O desenho é o primeiro anime que eu gostava, voltava do colégio da Manchete assistia. E outro, quando eu me mudei de Barbosa e não passava Cavaleiros em Santa Catarina. Eu fiquei muito puto na cara. Aí eu comprava a revistinha A Herói, saca? A Herói... Santa Catarina. Não passava. Não passava. Por que não passava? Porque como a Manchete tava falindo, não tinha mais a Manchete lá, só no Rio Grande do Sul. Bom. Aí pegava a Rede Record lá. E aqui não tinha Record. Ah, tinha uns lances assim, verdade. Que merda, aí olha só, aí chegou a passar alguns episódios na Band, eu não sei como. E passava Dragon Ball também. Eu assisti alguma coisa com o Freeza e com o Cell. Porém, eu não era muito fã. E com os meus 15 anos, quando ia pro colégio, eu gostava de Dragon Ball, porque era o anime do momento, né? Pra mim, que eu assistiria de novo, vocês vão se surpreender, Dragon Ball. Porque eu assisti muito Saint Seiya. Eu prefiro Saint Seiya, mas o que eu assistiria de novo seria Dragon Ball. Morra, Seiya, seu viadinho! A minha resposta é parecida com a do Lanzoni, porque eu... Fator nostálgico, dou nota 12 pra Cavaleiros, nem 10, porque foi o que iniciou meu conhecimento sobre Japão e animes. Mas depois que eu conheci o mangá dos Cavaleiros, eu não quero nem mais ver o anime perto. Então, o que eu assistiria... Porque o Dragon Ball eu assisti, mas não assisti seguido. Eu assisti tudo espalhado, sabe? Eu não sei se eu assisti com tudo, mas assisti quase tudo, assim. E eu assistiria ele em ordem, mas eu acho que o Kainen eu não assistiria o antigo. Então, olha ali, hein? Respostas. Os fãs de Sansei enjoados e os fãs... Dragon Ball. Não, eu não enjoei de Sansei, tipo... O anime é lixo. É, o que fez a gente ser fã é entender a história mesmo com o mangá. Que o anime direitinho. É lixo. Morra, Seiya, seu viadinho! Outra pergunta boa essa. A melhor trilha sonora. Cavaleiros, sem dúvida. Cavaleiros, né? Acho que todo mundo concorda. Não vai falar Dragon Ball. Não, ia dizer, eu não lembro das músicas do Dragon Ball. Pois é, aí que tá. As músicas do Dragon Ball, eu lembro das introduções. Elas não são marcantes. Não são. A música de batalha, talvez, alguma coisinha, se tu lembra, assim, de longe. Se o cara escutar, essa é do Dragon Ball. A do Seiya, quando o Seiya vai entrar em batalha. Mas aí que tá, a do Seiya é muito boa. A da Saori, quando o Seiya tá morrendo. Também. Tudo que a gente fez no Jepo, é só música sem Seiya. É, eu não lembro, maestro, é o Shingo A música do final do Dreamcast. É, a música do final, quando acaba o Dreamcast, é do Saint Seiya. Eu não lembro quem é o nome do maestro, mas é que a maioria das músicas são orquestradas, por isso que fica... Não é o Seiji Yokohama? Eu não sei se é esse ele. Esse aqui é do filme, eu tenho certeza. Tanto que ontem eu fui no show do Nobu Yamada. Ah, é? Ó, legal. Olha só. É, ele cantou Never, que é o tema do filme, cantou Blue Forever, né? Ah, é verdade. Blue Dream, acho que Blue é. Blue Dream. E Pegasus Fantasy, que eu sei. E tem mais uma outra, que é... A do... Que eu não conhecia. Ele fez Sayonara Warriors, que eu não lembrava. Isso. Sayonara Warriors, que eu não conheço, porque é a trilha sonora. Que eu tenho toda a trilha sonora, sem cantar, sabe? Que eu baixei naquele sanseia.rv, que eu passei pra todo mundo aqui, eu acho. O site sanseia.rv. Com certeza, então, sanseia leva, né? É uma página que eu mais visitava. Trilha sonora do Saint Seiya leva, com certeza. Sempre são músicas com orquestra, bem trabalhada e tal. Parece uma música de filme, claro, por isso que fica mais fácil de lembrar. Sensacional. É que Dragon Ball é a música mais infantil. Só tem a música de abertura e de fechamento que é conhecida, assim, né? Que é Xalá. Júlio, canta um pouquinho. Kageyama. Falando um pouco da parte sonora, mas não de música, os efeitos sonoros, o barulho do Kamehameha. E o barulho do Cosmo, acho que foi os que mais marcaram dos animes, de todos. É, fala em efeito sonoro de anime, tu lembra o barulho do Kamehameha carregando e do Cosmo. Na verdade, sempre. São sempre. Efeitos legais. Efeitos legais. Morra, ceia, seu viadinho! Qual a melhor dublagem em brasileiro? Porque em japonês não adianta discutir, porque as duas devem ser ótimas, né? Mas dublagem só, né? Mas em português. Fora o pessoal que conheceu em português o Dragon Ball e vai ouvir em japonês e ouvir a voz do Goku, que fica louco, já vi várias. Ah, eu não sei. O cara é forte. Isso aí pois é uma guria que dublou o Goku no Japão. E o próprio Akira Toriyama falou que quem ele... Ele não imagina o Goku com outra voz. Olha, não sei dizer essa. A melhor dublagem, eu com certeza, Dragon Ball. Dragon Ball é melhor? Na época, em 94, tá certo que foi o primeiro anime a ser dublado, eu acho, assim, porque era uma grande saga, né? 112 episódios, né? 114. Na época, teve vários furos, né? Muitos furos. Um dos motivos disso é que não vinha do Japão os textos, vinha do México. E já vinha falhado de lá, e eles tinham que se fuder pra adaptar, então... É, não, fica claro que não foi erro do estúdio do Brasil. Não. Já veio errado e eles traduziram em cima. Que estúdio é? O Alamo? É o Alamo, acho que o primeiro foi. Não, Gota Mágica. Gota Mágica. Eles relançaram os Cavaleiros em DVD. Será que eles não mudaram? Sim, mudaram. Sim, agora eles ajeitaram. Em 2013 ajeitaram as vozes, né? Eu acho que sim, mas eu lembro, as vozes que ficam marcadas, é do Seiya, que é um cara chato, que voz chata. Ah, o Hermes Baroli conta que um dos erros clássicos, que eles ficavam chamando o unicórnio de Capricórnio, era pra vender o boneco. Eu não sei se é verdade isso aí. Isso, sabe? Ele falou lá no anime que a gente foi. Ah, tu não foi? O Chris não foi naquele lá? Não foi. Que teve uma entrevista do Hermes Baroli dizendo que o pessoal pediu dos erros, né? E ele falou que na época pediam pra chamar o unicórnio de Capricórnio porque tinha bonequinho do Capricórnio e não tinha do unicórnio. Isso, e não saía muito do Capricórnio, uma coisa assim. Eu não sei se é verdade isso aí. Foi o Hermes Baroli que falou, saca? Você falou, tá? Eu já vi ele. É o dublador, não sei. É a família, né? O Hermes Baroli. A família. E o... Como é que é o outro? Gilberto. Lá? Gilberto. Que é o Saga, né? Que é o Saga. Aí tem a mãe dele que fazia a ninja branca e rosa do Jiraiya, vocês lembram? A mãe dele que dublava. A Shunrei, que é a irmã, a Luciana Baroli. É, a Shunrei é a irmã do Seiya. Na vida real. Família Baroli. Então. E como ele disse mesmo, né? Não podemos esquecer que o Saint Seiya foi um anime feito porque eles viam que ia vender bonequinho, né? Cara? Isso é verdade, é. Tipo que nem Transformers, né? Que foi feito. Vários, né? E falando em vender bonequinho, essas coisas... Já que a dublagem, eu prefiro Dragon Ball. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Eu não tenho. A dublagem é Dragon Ball, mas assim, e também como a dualidade, duas vozes marcantes, Goku e Saga. É, Saga ficou marcado. E Goku, Bob Esponja, né, cara? Eu vou dizer que a minha dublagem preferida é o Saint Seiya. Vocês podem falar, porque Dragon Ball eu acho muito boa também, mas tipo, eu não lembro a voz dos outros caras do Dragon Ball. Agora, se eu vi num filme... O cara falando com a voz de um cara do Saint Seiya ali, eu lembro na hora. Ah, exato. Mas ele tinha até uma época que a gente tinha a voz do Ikki, o Shun fazendo não sei o quê. E o Dragon Ball já não é tanto, sabe? Porque é uma voz mais normal, sei lá. Do Dragon Ball, eu não lembro. Cara, tem muitas vozes. Eu lembro do Kuririn, tu lembra naquele filme lá do Ghost? Tu falou a vozinha do cara. É lá. Verdade. Kuririn, tem muito, cara. Tem muita. A voz do Goku tá louco. Tu escuta, não, é que assim, Goku, ó, eu acho, tipo, Cavaleiros... Tem vozes mais marcantes na dublagem, só que tem mais erros que o Dragon Ball. Pois é. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Por aí. Por qualidade, tipo assim, de personagens que as vozes se encaixaram melhor, Cavaleiros. Mas por ser bem dublado, por não ter tanto erro, Dragon Ball. Eu vou pôr um ponto final agora. Eu prefiro a dublagem de Portugal do Dragon Ball. Pronto, verdade. Por esse bicho Portugal no 27. O link está no post. Quais são os melhores jogos? Tu se diverte muito mais jogando Dragon Ball. É, eu acho que sim, porque ele dá mais mobilidade, ele dá mais sensação de liberdade. Também porque é mais famoso, né, cara? Tem mais chance de vender. O Saint Seiya, como eu disse antes, tipo, não é tão famoso. Não, os caras. Porque eu li que o Saint Seiya é famoso aqui no Brasil, na Itália e na França. E no México. Na Argentina e no México. E no Japão é só mais um. Dragon Ball é mundial, né, a fama. E tanto que... É mais pra cá. Saint Seiya passou nos Estados Unidos... E não vingou. Passou tipo um mês, dois só. É. Será que jogos de Saint Seiya não tem mais que Dragon Ball? Tá mal aí pra jogar. Dragon Ball tem 1002. Saint Seiya tem 4. Dragon Ball tem um... Saint Seiya assim, ó. Cinco jogos. Tem o downloading do Saint Seiya que eles explicam os jogos de Saint Seiya. Eles analisam todos. Eu até vou pôr o link do post também. Legal isso aí, cara. Tem Saint Seiya do NES, acho que tem dois ou três. Famitsu, né? tem... O de computador que tem... Que eu lembro que quando eu consegui internet, bah, Saint Seiya, preciso de um jogo de Saint Seiya. É, e não tinha. Só tinha pro NES, né? E era um joguinho tão sem graça, tão fuleiro. Curiosidade, ó. Eu tava Dragon Ball tinha vários. Tava pesquisando hoje sobre Cavaleiros. Ouvi esse ano que a SEGA vai lançar um RPG online dos Cavaleiros. E aí que tá. E sabe quem tá fazendo o anime Lost Canvas pra puxar isso aí? A Sony. É a SEGA. A Sami. E tem o jogo Dragon Ball também online, que não... Feio. Foi lenda, né? Feio, acho que não vi mais nada do jogo. Eu não sei, mas tem vários desses aí também. Tem o Shenmue Online que não vai sair. Bom, mas sobre os jogos do Saint Seiya, fica no downloading. Sobre os jogos do Saint Seiya, que os caras falam. Eles sabem só mais. Só pra esclarecer, quando eu ia a Porto Alegre comprar jogos, eu sempre via de Saint Seiya jogos. Dragon Ball quase nunca tem via, só dois jogos de... Cara, tem só dois jogos do Saint Seiya pra Play 2. Então eles mudavam a capa. Morra, Seiya, seu viadinho! Tem o do Santuário e do Hades, só isso aí que tem. E tem aqueles do NES, e tem aqueles outros dos fãs, né? Mas uma coisa, hein? O jogo do Saint Seiya passa mais o esquema do anime do que os do Dragon Ball que eu joguei, pelo menos. Nunca, acho que não, o Dragon hein? Ball, tipo, por exemplo, no desenho, tu dá o Goku dá o Kamehameha, explode fora tudo, quebra tudo, assim. Então... Era no jogo, não. Ele dá e tira a vida, sabe? No Saint Seiya, lá tá. Já é... Eu acho os cenários pequenos dos Cavaleiros. Os personagens são muito presos, eles... Porque tem evolução, o Saint Seiya e o Dragon Ball já tem o poder. Mas tu não jogou todos. Tem dois tipos de jogos do Play 2, que são os mais famosos, que é o Budokai Tenkaichi, que é aquele 2-in-2 que não muda, tá. Que daí tu dá os poderes e explode o mundo, que você sabe que dá os poderes, que, os especial que detona, aparece a visão do planeta e um poder lá embaixo destruindo metade do continente, sabe? E daí é o que todo fã sonhava, né? E tem o outro, né, que é o, acho que é o Tenkaichi, né, normal, que a visão é de trás do personagem, que é igual do... Olha, eu gostei mais, saca? Tu não gostou muito, né? Não, eu só joguei o Budokai, não joguei esse outro aí. Não, eu te mostrei. Que é atrás do personagem, tu muda... Ah, eu não gostei, é verdade. É isso aí que é, tipo, eu achei igual, Dani, que tu voa por tudo, tu faz o que tu quer, cenário totalmente aberto, tá? Ele fecha, né? Claro. É muito longe, né? Era isso que eu queria ver num jogo de Cavaleiros que não saiu, sabe? Pois é, cara. Tu jogou Infinity World? Não, também não. Tem muito jogo Dragon Ball. É o último. Tem os Sagas e tem o Infinity World agora. É o Dragon Ball? Que é em cima da engine. É legal, cara. É muito tempo. É em cima da engine do Budokai com uma história a mais, né? Um negócio assim. Esse Saga aí saiu pra Play 2 também? Saiu também pra Play 2, o Dragon Ball Sagas. Eu joguei no cubo. Tem pra Play 2. Mas são só jogos de luta. Que outros tipos de jogos temos? Tem RPG. Tem RPG do Game Boy Advance, né, Júlio? Jogou, é tem. Bom, né? RPG de Dragon Ball tem no NES, no Game Boy, no tem Super no Super Nintendo. NES, que eu acho muito bom. Tem um no Sega Saturn. Que esse é de luta. Esse é de luta, que eles são pequenininhos, Dragon Ball também. Tem muito jogo. Os personagens, os sprites são os desenhos mesmo, né? São anime mesmo. Tem Ultimate Battle 22 do Play 1 também, que eu achei mais ou menos. Tem o GT. Na realidade não é 21, é 27. Tem o Dragon Ball GT também pro Play 1 ainda. Que esse era meio travado, mas foi o primeiro 3D do Dragon Ball. Assim. Tem os Super NES, os clássicos. Tem os do Play 2, que tem um monte. E agora tem do Play 3. E vai ter aí um novo pro Game Boy Advance, né? Como é que é o nome? Que é do Kai. Dragon Ball Kai, não sei o que lá. Além do Super Saiyajins, que é... Já saiu no Japão. Vai sair nos Estados Unidos. Guizada, sou fã de Dragon Ball... Joguem, sério. É o jogo do Dragon Ball mais a fuder que eu já vi na vida e um dos melhores RPGs que eu já joguei. Morra, Seiya, seu viadinho! Qual é o anime que mais tem diferença entre... qual é a adaptação mais diferente? Eu não sei porque eu não conheço o mangá do Dragon Ball. Mas é como eu disse, Dragon Ball tem aqueles fillers entre os episódios. Tá. Saint Seiya não, Saint Seiya tem uma saga pros fillers. É, Saint Seiya assim, ó. Saint Seiya tem vários personagens enfiados no meio pra alongar a história. Tá aí o Asgard, que é uma saga inteira, que aí nada existiu, tipo, no mangá. No caso, o Asgard ficou legal, mas os personagens de início ficaram meio viagem, né? Quero deixar dito aqui que a minha opinião sobre mangá é vazio. Porque... É conjunto vazio. É vazio por um motivo, tá? É, todo mundo sabe que eu só leio alguma coisa no banheiro. Ninguém quer me emprestar. Todo mundo sabe o que tu lê no banheiro, né? Te empresta, que não tem letrinhas, tem muitas curvinhas, né? Enfim, tá. Tá. O mestre, então, é o Camus, que é o Cavaleiro de Aquário. E no anime? E no anime é o Mestre Cristal. Mas como é que fizeram essas mudanças? Vocês, cara, vocês que são muito fãs do mangá, eu não do sei, tipo... Ficou ele, ridículo ou ficou legal? Ficou ridículo, pra porque dar, assim... Ficou ridículo e foi meio com um golpe da Toei pra dar audiência, tipo, pra ter mais pra tempo. Ter mais, né? Exato. Pois é, eu entendo assim. Claro, não claro. Não é porque quiseram avacalhar. Não, é porque não. Tem mais tempo pro cara desenhar também. E eu achei legal, eu achava legal aquele mestre com o Chris DeGallo lá, eu achava legal, cara. É, não, é que o problema eu, é assim, eu não conhecia, tipo... pra mim, se eu ler o mangá agora, eu vou ficar boiando, deve ser muito diferente esse esquema aí. É, que ele, o mangá, justamente, ele não tem enrolação, saca? Por exemplo, uma diferença do mangá. O primeiro Cavaleiro de Ouro que aparece no anime, eu acho mais que era no mangá, o primeiro Cavaleiro de Ouro que aparece é o Shaka. É o Shaka, verdade. Que ele foi mandado na Ilha da Rainha da Morte matar todo mundo. É, ele mais um. Nossa, sim, cara. Porque o Ikki... É o Chuck Norris. O Ikki volta lá, quer dizer, o Ikki vai lá matar todo mundo da Ilha da Rainha da Morte pra se vingar de todo mundo, porque ele se fudeu um monte pra virar Cavaleiro, ele chega lá, tá todo mundo morto e aparece o Shaka. Aí ele e aí, putinho, fui aqui. Ele nunca tinha visto um cavaleiro tão forte que nem o Shaka. Então ele fica paralisado, ele não consegue se mexer. Aí o Shaka fala pra ele que ele não vai se lembrar disso aí, que ele só vai se lembrar dele encontrar quando ele encontrar de novo. Aí, nas 12 casas, quando o Ikki aparece pra lutar com o Shaka, o Ikki para e diz: eu já senti esse poder antes, esse medo, eu já senti. Aí o Shaka fala: agora tu vai lembrar de mim. Aí ele se lembra. E o Camus também aparece antes, né? Que ele escreve um negócio no gelo, no santuário. Quando o Yoga vai visitar no a mangá. Mãe dele. Isso, no mangá. Ah, tá. Exatamente. É que assim, no anime veio o convitinho, né? Veio o convitinho do MCN, me adiciona. Eu, Saga, convido vocês para debutar os meus 15 anos no santuário. Morra, ceia, seu viadinho! O negócio dos cavaleiros são armaduras relacionadas com as constelações. Então tem 88 constelações, tá? Só que aí eles colocam cavaleiros que não tem nada a ver com a ideia do anime, que são as constelações. Cavaleiro de Cristal, Cavaleiro de Cristal. É, e aí, cristal. Cara? É só ele, né? Cavaleiro de Fogo. Hã? Cavaleiro fogo? De Fogo. Fogo que é uma constelação? Cavaleiros de Aço. Cavaleiros de Aço! Sim, Cavaleiros de Aço. Depois vamos fazer qual anime planeta. Que tem mais merda. Cavaleiros de Aço. Cavaleiros de Aço são cavaleiros que têm uma armadura mecânica. What the fuck? Por que fizeram armadura isso pra proteger mecânica? Atena? Seres, os... Sim, porque a fundação do Mitsumasa Kido fez. É muito rica, muito rica. E muito detalhe, eles somem antes das 12 casas. Pois somem, é, eles aparecem nos episódios e evaporam. Somem do nada. Eles aparecem em algum... Não! Eles pedem assim, as contas. Nem não. No fundo eles aparecem não. Caminhando. Não. E aí, galera, não. Tô trovando a Atena, não? Não. Outros cavaleiros fantasmas. E aí, galera, tem ingresso pra elétrica aí. Cavaleiros fantasmas. Tu lembra dos Cavaleiros Fantasmas? Ah, lembro vagamente. Me conta aí. No mangá não tem também? O Golfinho, o Serpente Marinha e o... Que eles Medusa. Ah, de Golfinho! Que os caras vão dar o um soco ali. Ah, não, a minha pele é muito lisa. Isso aí! Que eles atacam o quê? Um barco. Eles atacam um barco no mar. O quê, velho? Os piratas. Que bobagem! Oh, os piratas. Os piratas, cara. Quando o Shigo fica cego, no anime, no manga, quer dizer, no mangá, ele fica cego e ele volta pra Rozan, pra Shunrei tratar dele lá. Sim. Tá? É só isso aí que acontece. E no anime, o Seiya vai buscar a água da vida, que é numa montanha, com o Kiki junto. Que é a mesma o da... O Kiki vai junto. Do filme do Tom Brady. Bah, pior isso aí. Água da vida. Por que água da vida? Por que? Não sei, pra curar os olhos, inventaram lá. E aí cura, daí? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada, é verdade? Ele vai buscar por nada. Aí olha o Miguel que os caras falam. Não, somente se você alcançar o cosmo máximo, você poderá enxergar novamente. Então a água da vida foi pra nada. Aí, pra nada, pra colocar, fudeu as óticas, pra colocar mais um cavaleiro de prata, que é o cavaleiro de Tarântula. Oh, e detalhe, quando ele morre, o olho dele desliga. Sim, ele é um androide, certo? E dois generais dos soldados rasos do santuário, que é o Gigars, que é um velhinho de bengala. Tu vai lembrar do velhinho de bengala? Não. Que é o supervisor. E tem o supervisor e tem ali o Piton, pro santuário. Tem o Piton, depois que ele... Que ele... O Piton é o contramestre. Tipo, são personagens assim que não são nada. São faxineiro do santuário, né? Faxineiro do santuário, tipo que... Por isso que quando eu descobri o mangá, cara, eu digo anime, vou limpar minha bunda com anime, velho. Morra, ceia, seu viadinho! No mangá, é o Kurumada que inventou que o Mitsumasa Kido comeu várias mulheres no mundo pra fazer filho. No mangá isso é ridículo. No mangá é a coisa mais ridícula que tem isso aí. No anime não tem isso. No anime não tem. No anime ele pega órfãos e aí ele trata dos órfãos. Muito mais sentido. Né? Muito mais sentido. É a única coisa que ficou melhor no anime. Que coisa que eu acho. Daí vocês fazem as contas, porque ele conheceu o cara lá no santuário. No mesmo dia ele já tava comendo, né? Acho que sim, pra fazer o 100. Passou duas horas, ele, bah, vou ter que comer, fazer filho pra cuidar da Atena, né? Acho que mais ou menos foi isso que o cara quis bolar, né? Isso aí. Não quer saber. Não quer saber de nada. Ele engravidou. Virou de costas, ele engravidou. Tem esse pinto no meio das pernas pra quê? Pra ele engravidou 100 mulheres no mesmo ano. No mesmo ano. É verdade. Tá. Né? É no mesmo e os que ano. São mais velhos, tipo o Wiki. O Wiki tem 15, o Shun tem 13 e a Atena era recém-nascida. 13 anos. Como é que. É isso? Isso? Exatamente isso, isso é um furo foda do mangá também. Eu sei que era comedor antes e tipo, ah, vou utilizar aquelas mulheres que eu comi antes. Ah, esse é um furo no mangá que foi. Que foi corrigido no anime. Isso, aí isso foi é um erro do mangá que foi corrigido no anime, que ficou bem melhor no anime. Sim. Só que em compensação, o anime tem mais furo e o mangá não. Morra, ceia, seu viadinho! Uma armadura santuário do Capricórnio, como é que é? Do Aioros lá, que Sagitário. Sagitário. Sim. Ela é quadrada quando o Ikki veste ela. Ela tem uma máscara. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. E depois ela fica totalmente diferente, eu não sei. Sim, sem explicar nada. Depende de cada pessoa que não. usa? Não, a armadura... O Aiolos deu a armadura pro Mitsumasa Kido levar ela, tá? E o Mitsumasa Kido pensava que só tinha essa armadura de ouro. Tipo, ele não sabia do resto da história. Sim. E ele colocou aqueles troços lá pra tentar camuflar a armadura. Isso aí eles explicam. Eu acho uma coisa besta isso aí também. Como assim camuflar? Pra esconder pro santuário não saber que aquela armadura tava no Japão, sabe? Ah, tá. Então ele colocou um pedaço de coisa em cima pra tentar... Isso no anime no, fala? Não, no anime não fala. Morra, ceia, seu viadinho! O Aiolia tá do mal, que ele leva o golpe do... Que também foi lá enfrentar o mestre. Aí o Cassius morre. Detalhe, tipo, o Aiolia, ele precisa matar alguém, ele fica do bem de novo. Aí o mestre pensava que o Seiya ia matar um cavaleiro e ia morrer certo. Só que o Cassius vai porque ele quer proteger o Seiya, porque a China ama o Seiya, sabe? E é massa porque, tipo, no anime, ele fica na frente, leva um golpe e cai. E no mangá, o Aiolia pega os dois braços do Cassius e enfia na barriga do Cassius. Que massa. E ele morre assim, sabe? É, né? Essas são as diferenças mais gritantes, então. Acho que sim. Pra Jola, nada a declarar do mangá pra ti é o quê? Mangá eu não leio no banheiro. E o Dragon Ball? E o Dragon Ball? Dragon Ball? Dragon Ball também nunca li. Dragon Ball, mangá é ridículo comparado com o anime. Porque o mangá é rápido, como tem agora o Kai. Vou ser bem breve. Alguns exemplos. No começo, alguém lembra do primeiro episódio de Dragon Ball Z? Que é o Gohan fugindo de uma cobrinha, ainda atrás de um coelhinho. O mangá é uma página. No anime é meio episódio. São 10 minutos só pra isso. Caminho da Serpente. No mangá são 3 páginas, assim, ele indo percorrendo e só aparece ele correndo. No anime não, ele para na casa de uma guria que oferece comida pra ele, ele cai no inferno, daí sobe de novo, faz tudo de novo, só pra ter... Olha só, uma coisa na minha opinião que eu acho Dragon Ball legal, peca, mas se tu for ver é legal. O fato, por exemplo, que a gente falou, carteira de motorista, não, isso namorada... aí. Tem algumas coisas legais. É, mais carismático, mas tipo. Não, mais humorísticas, mais assim, né? Sim, humorístico. Mas tem umas coisas que não dá pra aturar. Tipo, o Frieza destruindo... Quando ele dá o poder no planeta lá, no Namek, tem 5 minutos pra explodir o planeta. Ficaram 6 episódios enrolando. Não, no mangá não. Tu sabe que 3 folhas termina esse negócio. E a batalha do Majin Buu tá louco, nem se fala. Sim, a batalha do Majin Buu acho que é 50 episódios. Sem brincadeira. Sério mesmo? Eu acho que é uns 40 episódios a batalha do Majin Buu. E no mangá não, porque... É só tu olhar o Kai agora. Alguém que se assistiu... Alguém vocês assistiram o Kai? Ou pelo menos um episódio? Ainda não, ainda não. É só... acabou, filho. Não tem mais nada. Então até fica bizarro, porque como eu falei, ele tá batendo do Vegeta agora. Nisso não tinha no outro anime, meu Deus, né? Tava indo no caminho do serpente. Então, as diferenças são poucas, né? Mas é por causa do filler só. Mas não muda a história, que nem vocês falaram do C. A história não muda, continua a mesma. Só aumentam os fillers. Só acrescenta, no só caso. Acrescenta. Coisinhas bestas, coisinhas idiotas, algumas coisinhas legais, mas não muda nada em compensação à história. Não, é aí mesmo. Que tá. E essas historinhas a mais. Muitos animes hoje em dia seguem isso. O próprio caso é o Bleach e o Naruto. Tu pode ver, tem uma luta séria, aí tem uma piadinha que no mangá não tem. Eu tenho uns mangás do Bleach e do Naruto e tem umas coisas que não tem, sabe? Ah, então é. Tá, basicamente é filler. Só filler só pra filler. A história não muda em nada. Só o GT, que acaba no Z. Eles o GT não... é só anime. Eles não é colocam filler, filler. Então, GT é o filler. Mas GT não é considerado um filler porque GT é considerado parte da saga. Só porque não foi o Toriyama que desenhou, ele liberou pra ele, ó. Quero grana. Tá, não, então não seria que nem a saga de Asgard? Não, não é um filler. É uma história complementar. Pra mim é uma merda o GT. Quem assistiu sabe que o GT é a pior saga do Dragon Ball. Eu lembro do GT que o Freeza e o Cell ressuscitam, né? Então, eles estão no inferno. No inferno. Vai lá. É, faz até sentido que o Piccolo vai pro inferno e ele... Ah, não, esses merda aqui no inferno. Que óbvio eles estão no inferno. Mas isso aí que é não tem nenhum furo na história. Não tem personagem extra no... Sim, tem o cara, o dono da carteira de carro, o do Detran. Não tem personagem a mais. Não lembro de personagens a mais. Não lembro mesmo, acho que não tem nenhum. E o mangá, tem uma coisa, o anime é mais leve, né? O mangá é mais pornô, umas coisas. O Master Kame é bem mais tarado. Essas são as diferenças. Nada não tem realmente nenhum furo em Dragon Ball. Que diferenças? Nenhum. Diferenças. Eu procurei, não tem. Morra, ceia, seu viadinho! O vilão mais marcante, Saga e o Freeza. Pronto. Eu acho que é o Freeza. Eu sempre marco ele porque sempre foi o mais poderoso. O Freeza naquela aquela forma dele peladão, né? É. Sem pistolinho. Quando eu vi aquilo lá... Mas... Eu acho o Majin Buu pequenininho muito foda, velho. Eu ia dizer a ele mesma é coisa. Ele é muito do mal, porque ele não pra fala... Pra mim, o Freeza... Ele só fica... É. Ele dá os golpes e destrói ele fica os cara, bravo, saca. Quieto num canto, aí ele levanta a mão, destrói, os caras estão se matando e ele tá lá. E o Freeza lá... Ah, eu tenho esse rabo que é muito legal. Porque se o senhor, Kaiô viu ele pequeno e se cagou nas calças, porque ele pois é foda, né, velho? Mas aí que legal, ele é tão... Ele é só o demônio, né? É o demônio, ele, né? Ele só ri, joga um poder e destrói meio mundo, sabe? Tem uma curiosidade. É um encarnado. Eu acho assim, tipo, eu não falei o meu vilão no Saint Seiya, assim, porque... Cara, eu acho que é o Saga, mas... Mas o que eu acho mais legal no Saint Seiya é que é a história que tem mais personagens secundários legais. Eu acho que não tem personagens secundários tão marcantes como o Cavaleiro, sabe? Fala agora, ah, o Sócrates, o, é o Cavaleiro de Hércules, é o né? Dócrates. Dócrates. O Sócrates é o jogador do São Paulo. Isso, é. Isso. Igual. A imagem está no post. Tem que editar isso aí, tem que editar. Não, tá certo. Aí, tipo, tu lembra, sabe? Lembra de todos, cara. Agora tu fala do Dragon Ball. Ah, o Namekusei Jin de não sei aonde. Não, eu lembro. Eu lembro de vários do Dragon Ball também. Tu tá falando por ti, isso aí. Lembro de vários legais do Dragon Ball. Eu lembro até do motorista do Dragon Ball lá. Do cara que ensinou o Piccolo a dirigir. Eu lembro do formato, aquele velho que lá... Você oh, não discorda. Foi uma mulher gostosona com o Piccolo. E foi um velho com o Goku. Não, eu lembro de vários do Dragon Ball também. Só que eu acho os secundários dos cavaleiros mais legal. Só aí, tipo, China, foi... mulher cavaleiro! e agora? E se a gente pôr o Freeza? O Freeza contra o Saga, quem ganha? Imagina uma luta. Isso para óbvio, outra né? Dimensão. É. Saga. Marvel vs. Capcom. Não, o Freeza... Sim, o Freeza só dá uma rabada. Destrói o Terra. Que cara, golpe essa, tem do cavaleiro? Desculpa, Freeza, wins, fatality. Essas lutas não tem como fazer de hoje. O Saga, ele luta os negócios, ele joga o cara no outro cosmo, não velho. Tem como o Freeza nem saca de cosmo. Detalhe, agora eu lembrei. Isso aí não tem como lutar. Uns fanboys, uns carinha brasileiro fizeram 3 episódios que eu vi no site... Seiya versus Goku, exatamente. Tu puder botar o link, está no post. Mas acho que isso não tem lógica, porque com certeza o Dragon Ball vai ganhar, porque olha os poderes que os caras dão. Destrói o planeta. Até uns anos atrás não tinha lógica Super-Homem contra o Shinsung, né? Pois é, né? Vai saber o que vai acontecer daqui pra frente. Por essa lógica e lógica dos poderes do Dragon Ball, faz sentido. Eles vão ganhar sempre os cavaleiros, porque eles têm golpe que destrói o mundo. Sim, essa lógica. Eles não precisam de armadura. Eles só não ganham de um do Smoke quando dá um Fatality. Explode tudo. Seu viadinho! Não, essa é pro Frajola. Frajola, tu começa. Qual é a mais gacta de todos? Opa! Qual é a mais gacta, hein? Ele não, tá saquecendo, hein? Não, assim, ó. Eu sempre achei a Athena, né? A Athena tem sempre um carisma legal e tal. Mas a Bulma... A Bulma sempre foi aquela pessoa, personagem engraçada, divertida. Gatinha. Ela tem mais a ver, eu acho que é a Bulma. Tá, então tu acha que a Bulma. Ao invés da Marin, Bulma. Da China... A Marin tá sempre escondendo o rosto. Kiki. Não, falando em Marin e China, quando o Seiya dá o golpe lá e tira a máscara da China, ela é gata. Né? A China é gata, velho. Cara, e ainda gata, ela diz, vem cara. A cobra. Tá, é uma eu loucura. Sei. Ninguém cara, come ninguém, eu calma. Sei. Ninguém come ninguém. A eu China sei é gata. Pera. A China é gata. Pega o Shun e pinta o cabelo de verde. Ele é a China. Não, a China tem olhos verdes. Cara, é o mesmo desenho. A China e o Shun. E a Marin? Tem como achar o gato, o Shun? A minha irmã achava o Ikki gato. É como eu ouvi lá no Downloading. Existem 3 tipos de personagens de Seiya. Os homens, as mulheres e os bizarros. Os homens é o Sei, o Ikki, é o mesmo formato. As mulheres é o Shun, a Marinha, a China. Atena. E os bizarros é o Urso, o Hidra, sei lá o quê. Ah, é verdade. Que era tudo defeituoso. Eu sei. Marquino de esqueleto, seu peito é o peito. É verdade, o cara sabe desenhar esses três. É, ele é ruim, ele tá certo, a Bulma é gostosa. Ele é péssimo, péssimo desenhista. Continua então, Rodrigo, gato. Saori, só porque é mais nostálgico. Ah, eu volto na Pandora, né? Boa pra caralho. Pandora, aquela saiota. Ah, eu curto, eu acho todas as gatinhas, cara. Mas eu lembro, momento nostálgico, a China sem a máscara ali. Cara. Também. Eu olhei e falei, Mas a Titi eu acho gatinha também. É, tem a Titi. A Titi eu não acho tão gatinha. Prefiro a Videl. Eu acho ela bonitinha. A Videl, aquele cabelo curtinho. Tem outra pergunta. Para prosseguir, agora você troca. Outra pergunta começando pro Feijola. Feijola, quem é a mais puta? Aê! A mais puta é a Bulma, né? Com certeza. Né? Com é certeza, o mestre Kami, né? Buzina, fodeu. Ela sempre Goku dá a mão. Aquela reboladinha lá, pronto. Tu é o mestre Kami. Não, a mais puta é o... É aquela quando fica loira lá. Mitsumasa Kido. Ai. Porque o cara comer todas as mulheres do mundo, o cara deve ter AIDS, deve ter tudo, né? Cara? As mulheres dos cavaleiros. As mais putas são as dele. As que deram pra ele. As que deram pra ele. A mais gatinha, segundo o Frajola, é a vovó Uranai. É o senhor Popo. Vai pegar. É o senhor Popo. E aí, Frajola, quando tu tava lá com a ascendente, tu não lembra. Não era? Que tu pediu pra ela mostrar a barriguinha, tu queria ver se ela era parecida com o senhor Popo? Não, eu olhei pro inferno, imagem do inferno, demônio. Morra, ceia, seu viadinho! Qual anime que tem mais merda? Tipo, tinha que tipo antes, de merda? Aquela fedorenta? Não, tipo, tem umas coisas assim, mas. Ok. Bosta, mas não precisa fazer. Eu acho que é as do Saint Seiya mesmo, né? Que eu tinha lembrado um exemplo. Acho que sim. Tem mais furada. Tem mais furo, não, né? Furada, mais merda, tipo assim. Cavaleiro de Aço é merda. É, tipo, Cavaleiro de Aço, tipo, é sim, pra quê? Sabe? Isso aí. O Dragon Ball tem lá o cara na serpente e ele cai. Ele vai pro inferno. Ele tem que apostar uma corrida com os dois jebinhos pra voltar pro outro lugar, pra correr de novo. Não precisa. É. Pô, isso aí é Final Fantasy, corrida de Chocobo e... É que tá, no Dragon Ball é filler, não sei porque que é botar um Cavaleiros de Aço. Cavaleiros Negros, isso eu acho merda. Não, os caras assim, são iguais, será que o Mitsumasa Kido comeu as minas lá? Eles serem iguais é ridículo. É besta, sabe? No mangá também, assim? Sim. Ah, mas não é tanto, é a armadura que é igual. Mas a armadura é igual. Ah, bom. Tem uma explicação, porque a Ilha da Rainha da Morte são cavaleiros que foram mandados embora do santuário pela Atena, porque eles eram muito mal, sabe? E aí eles mandaram eles pra lá e eles pegaram e eles forjaram armaduras. São armaduras que são cópias das que existem. Tá, e os caras são igual por quê? Isso eu não sei. Rodrigo, eu acho uma explicação plausível. Porque o cara não sabe desenhar. O dragão negro, ele cara sabe desenhar. Preto. Fala, porque o cara não sabe desenhar. Simples. Ah, isso eu sei. Pode ser. Ah, né? Detalhe. O dragão negro, eles são gêmeos no mangá. Ele ensina, quer dizer, ele luta nas sombras, um deles. Eu tenho um detalhe, então, o que Dragon Ball teve cavaleiros, que todo mundo começou a gostar de anime, e o Dragon Ball renovou o anime, até porque nós temos dois convidados, um que apresenta e um convidado que pintaram o cabelo. Por quê? Por causa, não sei se, mas bem na época do Dragon Ball, foi coincidência. Mas tu também pintou o cabelo, Zoni? Não pintei o cabelo de loiro. Ele pintou de roxo. Ele pintou de azul. Era o 4. E eu era cavaleiro de ouro. Eu lembro do Six na escola, com o cabelo pintado de loiro. Tigrinho. Tigrinho. Na época era Sedinho, não era tigrinho. Eu acho que os cavaleiros... Tidos. Os cavaleiros negros são iguais. Mas peraí. No Saint Seiya, porque eu acho que o Kurumana quis, tipo, fazer o lado bom e o lado ruim deles. Mas uma coisa mais tá, ou menos, né? Assim. Não, tipo, lógica pra história não tem, saca? Mas eu quis fazer, tipo, uma metáfora, vai saber. Tá, esse outro anime mil anos antes, os caras são iguais também? É que eles são as encarnações deles. É pra dizer que é encarnação. É pra dizer que é encarnação, porque é igual, se fosse... Não. Ah, os Cavaleiros de Ouro sim, sim. Mas os principal não. Mas tipo, isso aí na verdade pode ser que eles nem sejam, vamos dizer, se existisse mesmo. Mas só pra gente conseguir captar, porque tipo, sim, aí vai ver o cara totalmente diferente, o Aldebaran magrinho, pequenininho. Então, aí que ia ser tri, sabe? Pra provar que é diferente, foi 1000 anos antes. Ia ser tri pra nós, mas pro pessoal não, que não é tanto. Poucos, assim, não. Enfim. Pro pessoal que não é tanto, nós que assistimos, saca? Aí que tá. É, não, tipo, é a boca voa, mas até, é ridículo isso aí. Mas até os Cavaleiros de Bronze antigos são, tipo, que a armadura existe hoje, são iguais, saca? Todos são iguais. É isso aí. Eu acho, minha muito. Opinião é que como é a mulher que desenha, o Kurumada não deixou ela fazer personagens novos. É a minha opinião. Outra coisa. Mas não deixa de ser ruim, eu acho que fica ótimo também. Então, sabe? Quem quer falar mal, aproveita agora. Último momento. Quem quer falar mal do Dragon Ball, do Sensei. Quais os poderes mais a fuder? Os Cavaleiros. Genkidama. A Genkidama, eu acho que é um poder mais a fuder do planeta. É que o Genkidama usa o poder de todo mundo, né? Quem não ajudou o Goku. Ah, eu sei, não, mas. Agora eu vou falar uma coisa. Os poderes de Dragon Ball se resumem em feixes de luz grandes, enormes e extra grandes e destruidores. Bolinha. Aí, cara, quer o que melhor? Bolinha. Eu quero uma centelha de Pegasus. Tá, eu quero uma luz pra meu jeito. Se eu quero ver luz, eu assisto Star Wars, espada Jedi. Pronto, acabou. Cólera dos 100 dragões. A parte de trifão e o sol. Cólera dos 100 dragões. Quando ele deu aquilo lá, eu chorei. É verdade. Bah, quando forte. Ele pega até o Capricórnio aqui admite. Por trás de estar sentindo e ele sim, vamos então. E só deu aquilo lá. Foguete. Eu bem no 64, eu né? Acho, eu acho que são mais criativos os golpes dos Cavaleiros. O único isso, momento, eu também tipo, acho. O único é momento que teve de golpe, assim, de afuder. O único não, mas tipo, mais, assim, do Dragon Ball foi o Genkidama que ele pediu pra todo mundo fazer. Ah, pro pessoal ajudar, mas é, no, porque tipo, sim. Mas no Cavaleiros teve mais momentos. Tipo, acho que a primeira vez que você ia dar centelha de Pegasus, que é todos num só, que é junta, a única. Claro. O do Shiryu também ali, que ele dá o chute do dragão. Não, ele agarra o cara de trás. Ah, é o dragão nascente. Isso. Não dá mais isso. Porque só Rosan Koryuha. Ele quase morreu, porque tipo, esse golpe só dá se tu vai se matar junto, sabe? Ah, mas ele tá quase sempre se matando junto pra. Ele não morre, quase. É quase. É, sempre quase. Não, ele não quase, morre quase. Porque o Shura dá armadura de ouro pra ele. Aí ele sobrevive, cai e o Shura morre queimado no espaço, sabe? E o Dragon Ball sempre estão nas pedreiras, né, velho? É verdade. É tipo já. Sim, aí que tá. Eles, tenta que o Goku fala quando ele vai lutar, tá? Vamos lá pra não destruir a cidade. É, vamos lá no é, céu. É, isso aí eu acho gay, tipo, eu acho os lugares dos cavaleiros, os lugares mais a fuder, assim, tipo, os cavaleiros. Não, faz sentido porque o Goku é terráqueo, né? Ele quer. Tá, não, isso, não sim, vamos isso. Lá lutar faz pra não destruir a cidade, sentido. Porque ele então, sabe que vai quebrar tudo. O que não faz sentido é o inimigo querer ir lá também. Não quer saber. Tu vê o Majin Buu, ele luta em qualquer lugar. Ele não, quer mas tem tudo. Capítulo que ele diz, ah, vamos atrair ele pra um outro lugar. Ah, é. Tem, bem, tem uns. Bem. É, mas é que sempre, né? Vamos é, pra lá. Pois é, Dragon Ball não tem defeito. Não que... tem a Char porque não tem. Morra, ceia, seu viadinho! Quantas vezes o Goku morreu e se ressuscitou? Três. E por que todas? Não sei, cara. Não lembro. Pra te ver, eu perdi a conta já. O Goku morreu uma vez. Não, quem morreu? A primeira vez. A primeira vez no Raditz. E se não me engano, a segunda vez ele morreu no céu. Daí ele não volta mais. Ele só volta com a Aurela pra visitar, sabe? Que é num torneio no Majin Buu. Que daí ele vai e mata o Majin Buu em outro planeta. Por causa do Supremo Kaioka, ele consegue matar o Majin Buu. Senão ele não ia conseguir viver. Ah, sei lá, acho. É a única explicação. Tipo, é uma vez ele morre e outra. É quatro Kaios que tem, né? É, sim. Sim, são quatro. Quatro. Tem, não, tem quatro Kaios do Norte Sul e tem os Supremos Kaios daí. Supremo é outro, baixinho. É, que são os mestres dos Kaios. Meu Deus. Não, é tri complicado. Tem todo meio era. Tá, e o que os Kaios fazem? Tipo, seriam deuses? É. Sim, são os deuses. E o Kami-sama? O Kami-sama é o deus da terra. É assim, Kami-sama é deus da terra. E todas as terras têm um Kami-sama. Tá. A maioria, pelo menos. Cara, depois daí vem o. Depois daí vem os Kaios. Vem o. Não lembro aquele cara, o grandão lá que. Que manda os caras pra um lado, pro outro, ou vai pro inferno, vai pro céu, que ele se fosse, como se fosse o deus nosso. É o tem, senhor Koema. Que, assim, é, como se fosse um Koema, né? Daí depois tem os Kaios do norte e do sul leste, depois tem os Supremos Kaios e acaba. Tá, eles são do que esses norte e sul leste fazem o que da vida? Que eles são os no, norte pontos do. É, do universo, o sul do universo, o leste do universo e o oeste do universo. Porque como o Dragon Ball é uma série universal, né, que tem alienígenas, sim. Eles têm cuidado de todos os alienígenas, né? Sim. Morra, ceia, seu viadinho! Então, mais alguém querendo chutar Dragon Ball, eu defendo. É o goleiro Dragon Ball, defende todos. E vamos lá então, Santo Seiya, já que ninguém mais fala Dragon Ball. Fuka, se tu encontrasse uma pessoa na Grécia com um bebê no chão e ele falasse, cuida ele pra mim, um mendigo, sabe? E porque ela é a reencarnação da deusa Atena. Tu tá lá zoando, e... vendo. Tu tá lá zoando, cara. Tu achou uma mina foto. No MSN. Eu ia cuidar da Grécia. Porque ela é um bebê, sei lá. Tu tá lá tirando fotos, se ela vira. Ela fala, tá, tu é. Tu é reencarnação, ela é a reencarnação de Zelda, protege ela, o cara sangrando lá no chão, né? Tá morrendo. Tu ia sair correndo, chamar a polícia, tu. Tá bom, eu faço isso pra ti. Tá. E com certeza, eu vou fuder 100 mulheres pra ter 100 filhos. E daí eu vou mandar eles cuidar, mandar pra um orfanato. Como é que é essa história? Eu acho assim, tipo, se eu encontrasse o Aiolos primeiro. Tipo, por isso que eu não consigo assistir o desenho hoje. Ele dá arma. Ele dá armadura junto, tipo, ia ter uma armadura de ouro já fuder já. A armadura do ouro de Sagitário é minha. Ia ter um neném junto. Eu posso levar o neném, posso levar. Tipo, se virar Atena, melhor. Se não, eu dou um orfanato pra uma mãe que quer o neném. Pensa, uma caixa de ouro, ouro, maciço. Pois é, eu podia vender a armadura e ganhar dinheiro, sabe? Dinheiro? Opa. Podia vender e comprar mais passagem pra comer mais mulheres em mais duas. Os caras têm mente poluída, depois eu que sou o cara. Não, cara, é uma semi-curumada que tem mente poluída. Vai, não é o. Ele sim tem mente poluída. É uma semi-curumada, sim, velho. Ah. Ele não é o Matsubasa aqui do lá, não? Ele não é. Mitsubasa. Mas você vê se não trocando a ordem do nome dele e não fica mais semi-curumada. Eu acho que o Mitsubasa aqui é tudo que o curumada queria ser, saca? Comedor universal. É. Então, vindo agora pro presente. Yeah. Alguém assistiu Lost Canvas? Não. Eu. E aí, opiniões rápidas? Lost Canvas começa com. Não, opiniões rápidas, não? Rápidas! Qualidade. Porque tu demora sempre, cara. Eu vou agendar. Resumindo. Não quero saber a história, quero saber opiniões. Os dois primeiros episódios pareceram ser bons. Não sei se no decorrer vai ser enrolação, se vai ter viagem. Tá fiel ao mangá. Tá igual do mangá? Sim. Tá bom, então. Mangá. Claro, né, que eles têm que colocar alguma coisa a mais, né, porque o mangá é quadrinhos. E a animação também é diferente, a né? A animação é totalmente diferente. É legal. Como é que ficou os golpes? Eu vi só... Porque se tu vai ver a diferença dos golpes da série clássica, assim... Não, é melhor que o Inferno e o Inferno Elígios dá de 10 a 0. Ah, isso, com certeza. Então, nós estávamos falando do Lost Canvas, e agora falando do presente Dragon Ball Kai. Tá igual do mangá, como todo mundo queria. Tá. Só que todo mundo tá esperando, tá, é HD, perfeito. Só que todo mundo tá esperando uma qualidade melhor de imagem, como eu e o Julie. Tu lembra? Tu viu o começo, tu vê a abertura, o link está no post da abertura do Kai. Tu vai pensar, bah, vai ser assim. E não é nada assim. Assistam em HD, hein? É, não vão assistir em qualidade podre que não vão. Ah, coloca o link do Lost Canvas também, Nozone. Pois é. Está no post também. E daí, tu vê a. O desenho é o mesmo, sabe? E até reduziram algumas coisas. Só pra ganhar dinheiro, sabe? Isso que eu fico... Tá, só pra ganhar dinheiro. Tem o jogo novo agora, só pra ganhar dinheiro também. Apesar do jogo novo ser melhor que os velhos. E filme do Saint Seiya nem pensar, né? Tomara que não. E do Dragon Ball vai sair outro agora. Já erraram tanto pra adaptar de mangá pra anime, imagina fazer um filme Hollywood, sabe? E vamos fazer... Eu li que então a Fox quer refazer, que ela tá indo com os direitos. Não acredito. Quer pegar outro e fazer com outro diretor o Dragon Ball de novo. Ah! Tomar no rabo. Parece que aprendeu, ou não, né? Cara? Acho que não, mas eu acho que não. Eu não confio mais. Para, meu. Mano, chegou a confiar antes já? Confiei, cara. É mesmo? Confiei. Mano. Eu não confiei de início, depois eu vi um trailer das lutas, não, acho que foi. Não, eu nem vi esse trailer porque o Julio falou que era bah, mas só isso. Aí que tá, colocaram o nome do Stephen Chow no meio. Daí, pelo que eu li em entrevista, o Stephen Chow nunca apareceu em nenhuma filmagem. Só escreveu o nomezinho dele. Sabe quem é o Stephen Chow, né? Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer. O cara da... que faz malabarismo. Que vai fazer o filme Besouro. Enfim. Tomara que não saia outro filme, mas... sei lá. É, e o Cavaleiros, que foi desconfirmado... Não é, né? É que assim, né? É que foi que nem o X-Men, cara. Imagina acontecer assim, na época quando saiu o X-Men, eu e meu primo Evandro, tipo, nós, como é que nós ia fazer um filme do X-Men? Tipo, nós, imagina aquele dia com o cara com óculos e larga um laser, imagina os caras com as roupas, o Wolverine, um cara baixinho, vai parecer um macaco. Eu sei onde tu quer chegar, tipo, uma adaptação sempre aí, inteiro, tipo, fizeram, sabe? Adaptaram tudo, os fãs ficaram loucos, oh, eles nem usam uniforme, não sei o quê. E aí ficou muito massa e veio todos os filmes de herói, todos, até os merda. Dragon Ball queriam fazer isso, adaptar era desse isso. Jeito. Não pode ser adaptado desse jeito um mangá. Tem que ser original a obra, eu acho. Pois é, não é, é adaptação. Brabo, tá certo que é uma adaptação, mas não pode, tem que ser igual. Pra mim tem que ser igual. Não, eu acho que tem como adaptar Dragon Ball legal. Tem mesmo, só tem que pegar os caras certos e um cara que é fã, um cara que quer, sabe? Tipo que nem o Bryan Singer, aquela vez ele queria, sabe? Os outros... É, ele queria, sabe? Que nem o... O cara do Homem de Ferro, que nem o Peter Jackson pro Senhor dos Anéis. E o John Favreau também conhece a Iron Man, sabe? É, eles... Eles querem que pegar alguém que quer fazer Dragon Ball. Aí o cara vai adaptar de um jeito que os fãs vão entender. Tem a sensibilidade de conseguir mexer naquilo que os fãs não vão reclamar tanto, porque ele também é fã, saca? Sim, claro. Então fica mais fácil. Morra, Seiya, seu viadinho! Votação. Quem acha melhor o Saint Seiya levantar a mão? Não, pra falar, ninguém acha... Todo mundo aqui gosta dos dois. É verdade. Até... Até a gente achou que ia dar mais polêmica, mas não deu tanto porque tu vê, todo mundo é fã. Todo mundo é fã. Não adianta. Deu conformidade. A gente só odeia que aqueles que falam mal do Sensei e do Dragon Ball, porque agora gostam de Narutinho. Viado. E Bleach também é ótimo. Quem não gosta de Sensei do AnimeCast, comente no post do Pois é, por favor. Só pra não saber porque. Pra saber, tem que saber a opinião. Né? Trago motivos também, não vem. É, eles não gostam. É, eles não gostam por causa desse negócio aí. Que nem tu falou com GTA. Que nem eu já ouvi. Ah, porque foi bom, porque foi no estádio, foi o primeiro. Ah, não, o 3, sim, não, tudo bem. Cara, eu já assisti 200 e é bom. É que nem eu, pra mim é isso. Eu gosto porque é nostálgico. Não, é que assim, eu acho defeito em tudo. Shonen é sempre essa merda aí. Os caras lutam, tem os bandidos, tem os mocinhos, saca? É sempre igual. Não, mas aí que tá. Shonen é Shonen. Shonen é comparar Dragon Ball Cavaleiros com Death Note. Claro que não. Com Monster. É isso. É isso que não pode fazer, saca? Comparação de anime, comparação de shonen versus shonen. É a mesma coisa, o cara vai dizer assim, bah, eu fui assistir o Transformers e achei ruim o filme. Porque tu quer ver o que? Diálogo? Tu vai ver Transformers, ver robôs, batendo em robôs. Eu achei dois robôs. Vai ver diálogo, porra. É um robô que... Mulher gostosa. É um robô que vira um caminhão, velho. Então, é. Cara, por isso, nós gostamos dos dois. Alguns mais, outros menos. Eu mais Dragon Ball, fica óbvio. É, acho que a minha opinião, tipo, por não gostar tanto de Bleach e Naruto, porque é shonen, mesmo estilo de Cavaleiros, que foi o primeiro que eu vi, e Dragon Ball, que é o mesmo estilo, muda algumas coisas, mas a ideia é a mesma, sabe? Assistam todos, cara. Eu tenho que assistir Naruto, também. Mais ou menos. Bleach eu acho melhor já que Naruto. Pois é. Não é que anime seja ruim, tu não tem um gosto, não se adapta. É que estilo, saca? Mas querem saber? Assistam Yu Yu Hakusho, que é o melhor do mundo. É, então tá, pessoal, valeu. Eu prefiro calor. Valeu, até a próxima, graças. Um abraço. Então tá, próximo, esse foi... Um pouco mais sério. Próximo, não sei ainda. Veremos. Falaram sobre trilha sonora, sobre beat'em up, Street Fighter. Histórias de flipper, sobre Street Fighter. Bom, a gente vê isso, até o próximo. Aê. Quem não aprendeu a voar com legal o Gohan aquele dia, hein? Eu também quero voar. Episódio 16 do Z. Eu tentei, não consegui voar. Tentei dar cólera do dragão no chuveiro e voar com o Gohan. Eu tentei voar, mas eu tenho medo de altura. Tá bom, Pajó. Fica claro que ele não assistiu. Não, ele tentou voar com o Lancer, mas isso é pra outro episódio. Agora vocês vão morrer. Isso é pra outro episódio, né? Voltem a outro.